Sabe, a palavra revolução, ela não nasceu na política. Ela não nasceu nas manifestações de rua e, tipo, definitivamente não nasceu no chão das fábricas. É, a maioria das pessoas acha que sim, né? Pois é. Ela nasceu no espaço. Foi o astrônomo Nicolau Copérnico, lá no século XVI, quem popularizou esse termo. Ele usou a palavra para descrever o movimento constante dos corpos celestes. A translação, né? Exato. O termo vem do latim revolutio, que significa literalmente dar voltas ou completar uma órbita. E foi só muito tempo depois que essa ideia astronômica passou a ser usada para descrever eventos humanos. Eventos que pegam a ordem estabelecida do mundo e, bom, de forma implacável, viram tudo completamente de cabeça para baixo. É exatamente esse o foco do nosso mergulho profundo de hoje. A nossa missão aqui é fazer uma jornada cronológica fascinante. Tipo, resumindo os documentos desde a primeira até a décima aula desse nosso material de estudo. E é uma linha do tempo muito intensa, né? Partindo do século XVIII até o alvorecer do século XX. Sim, a ideia é entender como a humanidade saltou daquela invenção da máquina a vapor para uma era de um otimismo tecnológico meio cego. Nossa, muito cego. Existe um fio condutor aí que liga as engrenagens rudimentares daquelas primeiras tecelagens inglesas direto aos mapas globais que foram redesenhados pela força militar. E a nossa ideia é desvendar o mecanismo por trás dessa transformação. E principalmente para quem acompanha a nossa análise, entender qual foi o verdadeiro custo humano cobrado em nome desse tal progresso, sabe? Com certeza, é um custo altíssimo. Pioneira absoluta. E os materiais que a gente está analisando destacam aquele surgimento frenético da indústria têxtil, fundamentada numa tríade bem específica. O carvão como combustível, o ferro como estrutura e, claro, a máquina a vapor como o coração daquilo tudo. Mas olha, tem uma coisa que me confunde um pouco nessa narrativa padrão. Porque já existiam grandes cidades antes da máquina a vapor. Roma antiga, a própria Londres antes da industrialização. Sim. Então, por que essa tecnologia específica foi o gatilho obrigatório para uma urbanização em massa tão drástica? Tipo, por que mudou tanto a paisagem? Tá, a resposta para isso tá na geografia e na previsibilidade, eu diria. Porque pensa bem, antes da máquina a vapor, a produção dependia das forças da natureza. Tá, tipo o vento ou a água. Exato. O moinho precisava obrigatoriamente estar na margem de um rio com fluxo forte. A agricultura dependia das estações do ano, do sol. Se o rio congelasse no inverno ou, sei lá, se houvesse uma seca, a produção simplesmente parava. Caramba, é verdade. A máquina a vapor rompeu essa amarra geográfica. Ao queimar carvão para ferver água e gerar pressão, criou-se energia sob demanda. Então as fábricas podiam ser construídas em qualquer lugar. Em qualquer lugar, preferencialmente perto de minas de carvão ou de grandes portos. E essas fábricas exigiam uma quantidade absurda de força de trabalho concentrada no mesmo espaço. Fazendo um paralelo para tentar visualizar esse impacto, depender de moinhos de água era meio que ter um celular que só carrega com energia solar. Nossa, boa analogia. Né? Se o tempo fecha, não tem energia, a pessoa fica totalmente à mercê do ambiente. A introdução da máquina a vapor foi meio que o surgimento da internet, sabe? Ou de uma bateria portátil infinita. Energia onde e quando fosse necessário. Só que tem um detalhe sombrio aí. Essa bateria gigante precisava de pessoas para ser alimentada. O que é fascinante aqui e trágico é que esse novo modelo arrancou as pessoas da vida agrária. Tirou todo mundo do campo. Sim. No campo, o tempo era ditado pela biologia, pelo nascer e pôr do sol. Nas cidades industriais que se ergueram do nada, o tempo passou a ser medido pelo relógio mecânico, pelo apito do turno. Bairros operários superlotados surgiram quase da noite pro dia, né? Exatamente. A fumaça das chaminés mudou até a cor dos céus na Inglaterra. Não foi só uma invenção de máquinas, foi a criação de uma economia que empilhou as pessoas em cidades para produção ininterrupta. E essa obsessão pela produção contínua nos leva ao próximo salto cronológico das nossas fontes, a Segunda Revolução Industrial. Que já é na transição para o século XX. E aqui é que a coisa fica realmente interessante e meio assustadora. A tecnologia muda de foco. deixa de ser só sobre máquinas transformando ferro e passa a ser sobre máquinas controlando o comportamento humano. É a fase da disciplinarização, né? Isso. Os documentos mergulham fundo naquele sistema taylorista e fordista. O taylorismo é um ponto de virada fundamental. Frederick Taylor era um engenheiro que, olha a loucura, decidiu aplicar o método científico ao trabalho humano. Aquele lance do cronômetro, né? Isso. Ele literalmente ficava no chão de fábrica, segurando um cronômetro, medindo quantos segundos um operário levava para levantar uma pá de carvão, dar um passo e despejar o material. Tudo para eliminar qualquer movimento inútil. Sim, o ser humano passou a ser estudado e otimizado como se fosse só uma engrenagem de carne. O que culmina na linha de montagem do Ford T em 1913, onde a esteira rolante traz a peça até a pessoa, e não o contrário. Uma inversão total de controle. Tem uma imagem muito forte no material que ilustra isso. O mural A Indústria de Detroit, pintado pelo Diego Rivera lá em 1932. Ah, esse mural é incrível. É um contraste chocante. De um lado da pintura, a gente vê chamas, aço fundido, uma grandiosidade técnica quase divina e a eficiência da linha de montagem. Mas do outro lado, o esforço físico exaustivo dos operários. Eles estão lá repetindo o mesmo gesto infinitamente. Exato. Milimetricamente sincronizados. Lendo sobre como essa linha ditava até o ritmo da respiração das pessoas, a sensação que dá é que o trabalhador perdeu a autonomia. É como se ele virasse só um aplicativo rodando em segundo plano, consumido pelo sistema operando a fábrica. E se a gente conectar isso ao quadro geral que os textos trazem, o objetivo dessa mecanização não era só produzir carros mais rápido. Era a disciplinarização do corpo. Como assim disciplinarização? Pensa no artesão do passado. Ele tinha o controle total sobre o processo. Ele forjava o metal, montava a peça, dava o acabamento. Ele detinha o conhecimento. Ele sabia fazer um carro inteiro, digamos. Exato. Na linha de montagem que o Rivera pintou, esse conhecimento foi fragmentado. O trabalhador fica no único ponto, apertando o mesmo parafuso mil vezes. Ele não sabe mais construir o carro. Nossa, isso tira todo o poder de negociação do cara. Completamente. Ele foi transformado num mero instrumento controlado pelo capital. Um instrumento descartável para atender às necessidades de acumulação de riqueza. O que me faz pensar numa pergunta inevitável. Então, para onde foi toda essa riqueza acumulada? Porque esse sistema gerou uma montanha de dinheiro de forma vertiginosa. Gerou, sim, um excesso bizarro de capital. E aí a gente chega no período entre 1870 e 1914, seguindo a cronologia lá pelas aulas 3 e 4 do dossiê. A Europa, os Estados Unidos e o Japão estavam produzindo numa escala nunca vista. Tinha dinheiro sobrando nos cofres, buscando um lugar para ser investido e multiplicado. E a solução para escoar esse capital excedente foi olhar para fora das fronteiras deles. Os mercados europeus já estavam saturados. Então eles precisavam de mais matérias-primas e de gente para comprar essas coisas. Exatamente. Precisavam de matéria-prima barata para alimentar as máquinas e novos mercados consumidores. O resultado prático disso foi o imperialismo moderno, a corrida para fatiar os territórios da África e da Ásia. Fatiar literalmente, né? O que aconteceu na Conferência de Berlim, em 1885, é surreal. É brutal. Os líderes europeus sentaram numa mesa com um mapa da África e desenharam linhas retas, usando réguas, ignorando montanhas, rios e, claro, ignorando as milhares de culturas que já estavam ali. Mais um, o que tudo isso significa em termos de discurso? Porque eles não podiam simplesmente dizer a gente está invadindo por dinheiro, certo? Ah, não podiam. Precisavam de uma boa campanha de relações públicas. E aí que entra a justificativa ideológica da época, o cientificismo racialista. É quando a ciência desforma as coisas para justificar o domínio. Eles vestiram a ganância econômica com jalecos de laboratório. Usaram uma pseudociência para alegar que certos povos eram naturalmente inferiores. E criaram aquela narrativa de missão civilizatória. Tem aquela charge famosa que o documento cita, né? De 1899, do Victor Guillem, O Fardo do Homem Branco. Nossa, essa imagem é perturbadora. Muito. Mostra figuras dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha suando, carregando cestos nas costas. e dentro dos cestos tem caricaturas grotescas de povos não ocidentais. Eles estão subindo uma montanha, pisando em pedras escritas ignorância e barbárie. E marchando para uma estátua dourada lá no topo, a tal da civilização. É a tentativa de transformar o agressor no mártir da história. Exatamente. Como o doutrinador que sofre por ajudar o povo atrasado. E o material desconstrói isso friamente através do conceito de colonialidade. Porque o colonialismo clássico é a ocupação física. A colonialidade é a hegemonia cultural. É ensinar o dominado a odiar a própria cultura. Destruir o idioma, as crenças locais. Sim, desqualificando o conhecimento deles como se fosse superstição e ignorância. Igualzinho às pedras da charge. Isso deixou marcas de dependência que reverberam até hoje. E as ferrovias que eles construíram na África não conectavam as cidades. Elas iam das minas direto para os portos, em linha reta, só para exportar riqueza. O excedente de capital do norte gerou um déficit humanitário incalculável no sul. O que nos leva para uma contradição gigante nas aulas 5 e 6. Porque enquanto o imperialismo destruía culturas, as metrópoles europeias viviam uma utopia. A famosa Belle Époque. Isso, o otimismo cerno. A sensação de mágica. O daguerrótipo em 1839, trazendo a fotografia. O primeiro arranha-céu em Chicago em 1884. A arquitetura não dependia mais de pedras, e sim de esqueletos de aço desafiando a gravidade. E em 1895, o cinematógrafo dos irmãos Lumière. As pessoas pulando das cadeiras achando que o trem ia sair da tela. Era parecido com aquele otimismo ingênuo do começo das redes sociais, sabe? A gente achava que a tecnologia só traria coisas boas. Mas isso levanta uma questão ética muito séria que o material aponta. Essa prosperidade estava assentada num barril de pólvora. E a tecnologia provou que não tem moralidade nenhuma. Fica muito claro no caso do raio-x. A Marie Curie levou aquelas unidades móveis de raio-x para o fronte de batalha da Primeira Guerra Mundial, as chamadas pequenas Curies. Uma invenção médica fantástica sendo usada na guerra. Mas por que esses aparelhos eram tão necessários no fronte? Porque a mesma genialidade que criou o raio-x e os arranha-céus também criou metralhadoras e gases tóxicos. O corpo examinado na maca foi dilacerado pela indústria. A ciência mostrou suas duas faces. A lógica taylorista de eliminar ineficiência foi aplicada à arte de matar nas trincheiras. É avassalador olhar para essa linha do tempo, cara. A gente começou com um conceito cósmico de revolução com Copérnico, passamos pela fumaça das fábricas e o cronômetro do Taylor roubando a autonomia do trabalhador. Vimos a tragédia colonial desenhada com réguas em Berlim. E terminamos nos arranha-céus que tocavam os céus, mas que jogavam uma sombra longa de guerra mecanizada sobre a humanidade. É, e o que eu acho mais instigante para quem está acompanhando a gente refletir é o seguinte. Se o boom tecnológico do século XIX resultou na colonização de continentes inteiros e redefiniu o controle do corpo do trabalhador, hoje, na nossa era da inteligência artificial e da vigilância digital contínua, qual é o novo território que está sendo silenciosamente colonizado? Estaríamos nós cedendo a autonomia da nossa própria mente em nome desse suposto progresso?